Amigo eleitor, 5 de outubro, vote para prefeito no candidato que você conhece, que tem experiência e que batalha para conquistar o melhor para Santa Rosa. Vote 15, Bertino e Írio. Sou o deputado federal Edinho Bess. Estou aqui em Santa Rosa de Lima, desta vez, para pedir o voto para o Bertino e Írio. O voto no número 15. Então, no próximo dia 5 de outubro, quero contar com vocês. Eu quero continuar ajudando ainda mais Santa Rosa de Lima. Eu tenho uma participação enorme. O Bertino, o nosso candidato, ele que é da terra, que nasceu, que tem origem, tem amor por Santa Rosa de Lima, já foi prefeito por 2 mandatos, 8 anos frente à prefeitura. Olha que nós fizemos obras. Foram inúmeros recursos que liberamos para Santa Rosa de Lima. Imagina se nós fôssemos falar aqui quantos recursos, quantos convênios, quantas emendas, né? Fora atendimentos diversos que nós fizemos. Por isso é importante nós votarmos no Bertino, votar no Írio, no número 15, no próximo dia 5 de outubro, porque nós estamos já com saudades do Bertino na prefeitura, estamos com saudades dos companheiros, dos amigos e para toda a população daqueles que vivem e convivem em Santa Rosa de Lima. Vale aqui lembrar, esta pavimentação asfáltica de Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna, foi uma luta do Bertino. Obviamente que minha, de tantas outras, mas o Bertino foi incansável. Ia no meu gabinete, eu era secretário de Estado da Infraestrutura, quantas vezes recebi o Bertino, recebi outras lideranças pedindo essa pavimentação, mas eu não posso aqui me omitir. O Bertino foi quase que exigente. Baseado na minha amizade, baseado na amizade do governador, baseado na amizade com outras lideranças, foi fundamental a participação do Bertino na qualidade de prefeito de Santa Rosa de Lima. Então vamos votar na experiência, vamos votar na habilidade, vamos votar na competência, vamos votar naquele que você já conhece, eleitor. Por isso, eu, deputado Edinho Bess, vim aqui pedir o seu voto no próximo dia 5 de outubro. Vote em Bertino, vote Írio, vote no número 15 e vote nos nossos candidatos à Câmara Municipal. Preste atenção, vote 15, não esqueça. Bertino e Írio estão aí pra mudar sua cidade, eles vão transformar. 5 de outubro, evite a dor de cabeça. Preste atenção, vote 15, não esqueça. Bertino e Írio estão aí pra mudar sua cidade, eles vão transformar.